Bom dia, igreja. Venho trazer a palavra dos dízimos e das ofertas. Aqui eu separei, foi Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando eu li essa passagem, eu fui ler o texto todo, né, para entender um pouco mais. E aí Deus me revelou muita coisa aqui. E aí eu aconselho a todos a fazerem isso. Busquem na palavra o que Deus quer falar sobre dízimos e ofertas. Se não entender, fala com os líderes dessa igreja, fala com o pastor. E também aconselho vocês fazerem o curso de finanças, que é interessante também, que tem a ver com isso, tá? Porque você vai conseguir ter mais entendimento. E outra, me revelou também que a gente tem que ter fé. Quando a gente faz o dízimo, né, entrega o dízimo ao Senhor, temos que ter fé sobre isso. Então, amados, é importante vocês terem clareza do entendimento sobre dízimos e ofertas, tá bom? Agora vamos orar pelos dízimos e ofertas, depois o Lud e o Will, o Israel vai passar a cesta aí, tá bom? Senhor Deus, queremos agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor nos traz, nos dá, nos proporciona, Senhor, nessa vida, Senhor. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, abre novas oportunidades, Senhor. Sabemos que o mundo diz ao contrário, que está difícil, mas nós, Senhor, acreditamos no Senhor, que o Senhor vai abrir, Senhor, novas oportunidades, emprego, Senhor, para aqueles que não têm emprego, Senhor, novos negócios, Senhor, provando, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pastor Camão. Bom dia, igreja. Estão com frio? Foi facinho levantar hoje? Como é que foi? Vê se quem está do teu lado aí está gelado, está acordado, né? Glória a Deus, querido. Nós estamos inacreditavelmente já no meio do ano. No meio do ano, a velocidade que o tempo passa é muito grande. Nós estávamos conversando com os amigos e falando sobre a gente poder administrar o tempo. E cada vez mais eu vejo que é impossível a gente administrar o tempo. Quem que a gente consegue administrar? A gente. Tempo não dá para pegar, você tenta parar, ele não para, não é assim? Não para. Quando a gente vê nossos filhos já tão grandes. Eu olho o meu filhinho, às vezes, deitado no sofá, que faz tempo que eu não vejo, e ele com aquele pé 42, falo, Senhor, o pé dele era do tamanho dele quando era pequeno. Passa muito rápido a nossa vida. Mas é a hora da gente poder realmente estar refletindo um pouco sobre o que nós estamos fazendo do nosso tempo, né? Queria ver hoje aqui, querido, quem é que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui? Ninguém aqui? Tem uma pessoa ali, seja bem-vindo. Você também está visitando pela primeira vez? Seja bem-vinda. Tem alguém desse lado aqui? Ninguém? O que aconteceu com essa turma, queridos? Vocês dão licença um pouquinho. O que aconteceu aqui? Tem que trazer as pessoas, não é verdade? Mas glória a Deus. Tem alguém lá em cima que está nos visitando pela primeira vez? Não. Vou pedir para vocês ficarem de pé, vocês dois que nos visitam pela primeira vez, para a gente poder declarar para vocês que vocês são muito bem-vindos aqui. Em nome de Jesus, vocês só estão abaixo dele, de Jesus Cristo. E eu queria que você recebesse um abraço, pelo menos um de cada, não, cinco pessoas pelo menos abraçar cada um de vocês, tá bom? E nós vamos soltar um minuto de abraço para a gente se cumprimentar aqui, né? Que a gente está com frio, vamos nos aquecer. Pode soltar aí. Pronto, o pessoal nem solta mais um minuto do abraço, que é para poder ter uma hora e meia. Isso aí. Muito bom. Já se aqueceu? Muito bom, muito bom. Dá um sorriso aí para mim, deixa eu ver você. Está melhor hoje, hein? Deixa eu ver vocês. Cadê? É isso. É o corpo de Cristo. Nossa vida se alegra com a vida de cada um de vocês, com o nosso coração podendo estar compartilhando as coisas de Deus. É uma alegria. Às vezes nossa mente é roubada. Roubada porque muitas vezes nós não conseguimos ficar firmes nas coisas que nós devemos ficar. Mas hoje Deus tem uma palavra para você sobre a série de ficar firme. Nós ministramos uma série que foram quase 2 meses sobre ficar firme. E nós vamos estar encerrando essa série hoje, porque Deus tem uma outra palavra para você. Hoje nós tivemos um pessoal que veio hoje 8 horas da manhã para poder estar falando da palavra de Deus, porque voltaram do encontro com Deus. Se você foi para o encontro com Deus, dá um grito aí. Ah, é. É essa turma. Parece um exército porque tem um monte de anjo junto com eles. Então, que gritam juntos, né? Essa turma que foi para o encontro veio para poder entender. E agora? Como eu fico firme depois do encontro? Como que eu permaneço na presença do Senhor? Como que eu não vou ser roubado nas coisas que Deus tem para a minha vida? A Cléo separou alguns testemunhos, e nós vamos estar chamando só para falar rapidinho, e para nós, eles, essas pessoas poderem ter a oportunidade de falar para vocês o que teve de transformação nesse encontro. Amém, queridos? Quem você vai chamar primeiro? Então vem aqui, querida. Vamos começar pelas meninas. Eu quero explicar para a igreja, porque a irmã dela que veio, não foi ela, hein? Que são gêmeas, estão falando duas vezes essa menina. Não, é a mesma. Não, tá bom? Não é a mesma. Então tá bom. Oi. Primeiramente, eu queria falar que está sendo muito difícil estar aqui em cima. Porque eu achei assim, nossa, por que eu não vou falar na hora do encontro, que a gente está toda animada? É mais fácil falar quando a gente está animado. E mais triste, mais difícil falar quando a gente está com algum problema. Está sendo difícil eu estar aqui agora, mas aí eu parei para pensar, Deus falou para mim, você vai falar não só na sua alegria, você vai falar quando você estiver triste, então por isso que você não foi a outra vez, você vai agora porque você está triste, você está com um problema, então você vai falar agora, você vai lembrar que eu não estou com você só nas suas alegrias, eu estou com você na hora que você precisa, então eu quero testemunhar o que aconteceu no encontro, que na semana do encontro muitas coisas aconteceram, né? Eu falei com algumas pessoas, saí do grupo dos jovens, porque eu estava me sentindo muito triste. Quando eu cheguei no encontro, eu sentia vontade de ir embora, porque dentro de mim eu não conseguia escutar o que Deus queria me dizer. Então, eu achava que aqui, lá também Ele não ia falar. Cheguei muito fria, com medo de tudo e com vontade de morrer, com muita culpa. Mas Deus me tocou literalmente. Eu senti, no momento, alguém pegando na minha mão. Pegando mesmo, parando do meu lado, e eu não conseguia ao menos mexer meus dedos. Mas eu não tinha ninguém do encontro do meu lado. Então, no meu coração veio uma paz, e também veio como se Ele estivesse falando, não se sinta só, estou do seu lado, e vamos enfrentar tudo juntos, tudo mesmo. E na próxima palavra, a pastora disse que tudo que eu sentia, e caso as coisas não aconteçam na minha maneira, eu estou feliz, porque Deus está comigo. E isso é o que eu mais quero em toda a minha vida, só tenho a agradecer. Deus, te amo. Jesus. Glória a Deus. Nilvane, tá aí? Por favor. É bom a gente ver, né? Para que nós não sejamos uma igreja que entenda que a gente não sabe que a vida tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. E que nós somos esses seres humanos que somos dependentes de Deus, amém? Nilvane teve um tempo especial também, né, Nilvane? Queria que você pudesse estar declarando para a igreja. Bom dia, a paz do Senhor. Eu fui no encontro com Deus, e o que eu precisava de Deus lá? Um quebrantamento, porque, não sei, eu vim de uma cultura que homem não chora, Eu aprendi isso. Que homem não chorava, que você não podia mostrar sua fragilidade, que você precisaria ser forte. E eu lembro que isso me fez muito mal. Assim, a Gi, quando eu entrei no carro à noite do Encontro com Deus, ela perguntou para mim, você chorou? Eu brinquei, né? Não, não chorei. Porque ela esperava de mim que eu voltasse de lá transformado. E eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa mais gostosa do mundo é chorar. Porque parece que a gente se sente livre. Porque parece que a gente se sente leve. E agora eu choro. Esse é o meu testemunho. Assim, eu aprendi a chorar. Amém. Na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tô é frito com os caras que entram na igreja e falam que homem não pode chorar porque o pastor... Eu sou o único que não choro nessa igreja, pouco, né? Mas o senhor dá isso. Ele fala, ei, você é ser humano, cara. Você não é um super-homem, embora às vezes você tente ser. Muitas vezes você tenta até ser eu, ser Deus. Ele fala, mas eu te amo como meu filho. E eu vou estar com você o tempo inteiro. O Senhor veio para nos dar equilíbrio em todas as coisas, para que a gente possa sair dos extremos, né? Isso é controle de emoção, é falar que nós podemos ter sim um amor e uma vida controlada por esse Deus que nós amamos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para poder falar com você. É. Vou chamar também um outro jovem, o Felipe, para poder estar falando sobre... Bom dia, a paz. Bom, eu queria falar que uma experiência que eu tive lá, no Encontro com Deus, porque até chegar lá, eu não ouvia Deus direito, eu não conseguia, meu coração não estava preparado para o que Ele estava falando comigo, para escutar o que Ele estava falando comigo. Lá eu consegui escutar a voz dEle, Ele curou meu coração. Amém. Ele buscou as feridas mais profundas e cicatrizou elas e curou. Porque eu tinha uns problemas com o passado, de olhar para o passado e ficar pensando, nossa, olha o que eu fiz. Por que eu fiz isso? Isso é o inimigo apontando meus defeitos, minhas falhas. E Deus, Ele me curou dessas feridas. E hoje eu consigo olhar para o meu passado, mas como um aprendizado, e não com tristeza e murmuração que eu ficava olhando. Deus me deu uma segunda chance e fez minha vida ficar assim, ó, uma página em branco. Eu estou apaixonado por Jesus cada dia mais. Apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. A presença do Espírito Santo resgata vidas que, como a gente estava falando hoje cedo com o pessoal do encontro, às vezes as pessoas olham para nós, muitos são muito sorridentes, ou são muito jovens, ou tudo mais, e as pessoas não sabem o que nós estamos passando. As pessoas não sabem que sofrimento, que tipo de dor nós passamos, que tipo de opressão nós temos, por que que nós somos tão vulneráveis com as coisas, e subimos e descemos. Para chegar na presença de Deus, a grande dificuldade é poder explicar para as pessoas que nós temos que passar pela cruz, nós temos que passar pela dor. Nós temos que ter um tempo para que a gente possa amadurecer. E para isso, querido, não tem atalho. Nós temos que seguir firmes na fé ou na confiança de quem tem fé. Nós vamos primeiro para a igreja. Porque nós confiamos em Deus ou porque a gente confia na pessoa? Pergunta para quem está do teu lado. Você vai para a igreja porque você confia em Deus ou nas pessoas? Você vai para a igreja porque você confia em Deus ou nas pessoas? Interessante essa pergunta, não é? Então muitos eu já vi que responderam e responderam errado. É muito mais religioso e muito mais bonito e politicamente, religiosamente, teologicamente correto dizer que é por Deus. Mas eu quero te dizer, fala para quem está do teu lado, não é verdade. Alguns podem ser. Alguns são levantados de manhã cedo e são chacoalhados e falam, vai para a igreja. Eu conheço pessoas assim. Mas a grande parte não é assim. A grande parte é porque tem uma interação com alguém que confia, uma pessoa que você fala, caramba, eu me identifiquei, aí eu vou. Normalmente nós vamos porque a gente confia em alguém que conseguiu perseverar e ficar firme, poder passar por cada etapa ali, se permitir, e aí ela vai ficando firme, e ela fala, agora eu vou, e ela vai declarar para alguém. Quanto vale alguém que verdadeiramente fala, que foi curado de feridas profundas, como o Felipe estava dizendo, um jovem que declara que sua vida foi resgatada e que ele pode estar livre, um homem que pode declarar, eu não vou deixar de ser homem porque eu me emociono, porque eu choro, quanto vale uma jovem que pode declarar que eu vinha sendo enganada, eu tinha pensamentos de morte e eu fui liberta? Não tem preço. Não tem preço para cada líder dessa igreja que trabalha, que dedica sua vida para poder ver um tesouro desse. Jovens que tiveram sua vida mudada, homens, pais de família, que tiveram sua vida transformada, porque ficaram firmes. Ninguém rouba isso de nós, querido. Ninguém rouba isso da nossa vida. Quando a gente aceita a esse Deus em nosso coração, e a pessoa pode chegar para você e falar, não, não foi isso. Você vai dar risada para ela. Ela fala, você foi no encontro com Deus? Porque você vai para o mundo, as pessoas dizem, você teve nesse tal de encontro com Deus? Qual que é a tua resposta para ela? E você ainda não foi? É isso que nós temos que ver. As pessoas que estão falando com vocês, confiam em vocês. É a vez de vocês de pegar e falar, esse sim que vai ter agora, no final do mês. Quantas pessoas fizeram o último sim? Cadê? Levanta a mão. Você vai trazer uma pessoa para o sim agora? Para ela escutar o que você escutou? É isso que tem que ver. Fala para elas. Para elas poderem ter a oportunidade de escutar sobre Deus. Firmes. A série Firmes termina hoje. Quem está com o boletim aí na mão? Eu pus firmes de todos esses dois meses que nós ministramos. Firmes em todas essas coisas aqui, com teu embasamento bíblico para a gente poder seguir. Eu vou deixar esse da espera, eu vou começar do 6 para falar para você. Firmes nas promessas é o 6. Sabendo que só o Senhor é Deus. Firmes na maturidade, sair da inconstância dos extremos. Firmes na luta pela família. Firmes para não desproteger a família. Firmes para se fortalecer no Senhor. Firmes em receber bons conselhos. Firmes num plano que venha de Deus. Firmes em perseverar. Firmes no que é eterno de Deus. Firmes na cura. Como foi declarado aqui hoje, firmes na cura, esperar a cura. Firmes na verdadeira adoração, firmes na cruz de Cristo, firmes na espada de Cristo. Firmes no que precisamos, não no que queremos. Firmes no incômodo santo, firmes em servir, firmes em ter um Senhor, firmes no arrependimento, firmes em ter um coração generoso. E eu vou voltar para a espera, porque nós somos uma geração que quer tudo muito rápido. E a gente às vezes não espera o agir de Deus na nossa vida. Nós queremos logo o resultado. E o resultado às vezes não vem porque Deus precisa tratar do nosso caráter. Deus às vezes nos deixa no deserto, no deserto, porque Ele precisa tratar da nossa vida e da nossa alma. Ele precisa saber como nós vamos reagir e como nós vamos pegar e vamos amadurecer sem ter aquilo que nós queremos. Enquanto uma criança recebe a balinha, a bijuba, como chama aquela balinha? Jujuba, bijuba, só inventei uma bala nova agora no mercado. Enquanto ela recebe a balinha, ela está feliz. Enquanto ela recebe aquilo que ela precisa, ela está feliz ali. Desculpe, enquanto ela recebe aquilo que ela quer. Ela acha que precisa, mas ela quer a balinha, ela quer o doce, ela está feliz. A hora que você fala, agora não, que você tem que comer, outra coisa. Agora você vai ter que comer jiló. Jiló eu não quero. Vai comer verdura? Não, não quero. O que um bom pai faz? O que uma boa mãe faz? Eu não estou perguntando o que você quer. Eu estou falando o que você vai fazer. Acontece que muitos de nós, nesse momento da espera, falam assim, não, não vou esperar não. Deixa eu procurar a minha jujuba fora daqui. Deixa eu matar o meu querer, e eu prefiro ficar independente de Deus. Você que está aqui hoje, não é essa pessoa, você está aqui na igreja, Deus tem uma palavra para você hoje, nessa espera, naquilo que você pode ter esperado durante tanto tempo e não se firmou. E aí eu vou voltar para o começo, de ficar firme na espera, até termos maturidade. Interessante isso. Nós sabermos esperar nos traz maturidade. Porque a gente começa a lidar com aquilo. Peraí, deixa eu esperar para ver o que Deus vai fazer. Esperar para ver qual que é o homem que Deus vai trazer para as meninas dessa igreja. Que homem santo sarado vai ser esse? Cara bonito, olho azul, moreno, loiro, eu não sei qual que vai ser, aqueles bonitão, mas acima de tudo, ele vai temer o Senhor. Qual é as meninas que vão ser trazidas para estarem fazendo parte da vida dos homens jovens dessa igreja? Não vão ser aquelas que a gente olha e a gente fala, chuta que é laço. Não. Vão ser aquelas mulheres que vão ser auxiliadoras idôneas, e que ele vai poder falar para a família, essa aqui é a mulher que eu vou casar, e a família vai falar, graças a Deus, que bênção, é assim, o Senhor vai preparar para cada um, algo de melhor e especial para a vida deles. Firmes na espera até o nosso eu se render. Muitos de nós aqui, até vinham na igreja, até vão em igreja, tal, tudo mais, mas não se rendia de jeito nenhum. Mas você continuou, ficou firme na espera ali, e aí o teu eu falou, meu, Deus é demais mesmo, eu vou me render, ele está certo. Eu não preciso das coisas que estão aí fora, eu preciso das coisas que eu estou ouvindo aqui. Eu quero aquelas coisas, mas eu não preciso delas. Eu quero muito o mundo, mas eu não preciso dele. Eu vou interagir com o mundo. Fala para quem está do teu lado, você vai ser um bacalhau. Isso veio direto do trono do Senhor agora para a tua vida. Bacalhau, querido, eu não sei se você sabe, ele não é salgado. Nós que salgamos. Ele vive no mar, o mar é salgado. Mas a carne dele não é. Ele vive no meio do mar. Mas a carne dele não é assim. Ela fica salgada porque o homem vai lá e coloca o sal. Nós vamos ter que ser peixes mesmo. Peixes que vão caminhar nesse mundo, mas nossa carne não vai ser salgada. Salgada vai ser aquilo que nós vamos pôr de sabor na vida dos outros. Nós vamos ser sal e luz na vida das pessoas. Espera, firmes na espera, até que as amizades se desenvolverem. Tem gente que está aqui e ainda não tem muitos amigos. Tem gente que chegou aqui e ficava só num cantinho. Ficava quietinho. E hoje eu vejo essas pessoas se abraçando, sorrindo, conversando, porque desenvolve amizades. Queridos, eu vou falar para vocês, a igreja e o corpo de Cristo desenvolvem amizades entre amigos que são muito acima do que irmãos, muito acima. A gente aprende a se amar, a gente aprende a sentir falta um do outro no corpo de Cristo, porque a gente sabe que tem palavras de bênção e que quem permeia isso é o poder do Espírito Santo. A gente se trata com amor, porque a gente sabe que da palavra de cada um que vem, mesmo sendo ainda pessoas imperfeitas que somos, o que vem são palavras de bênção, não de maldição. E é isso que nós queremos. Esse é o corpo de Cristo. Firmes na espera dessas amizades se desenvolverem, a gente vai construindo ela dia após dia. Dia após dia. A gente fica com saudade dos amigos. Não dá para estar com todo mundo. Não é assim? A gente espera desenvolver as amizades. Firmes na espera até as dificuldades e as barreiras serem superadas. Firmes na espera, aguardando, sem fogo cair do céu e sem a gente ter poder nenhum. É tão bom a gente ficar na presença de Deus e buscar a presença de Deus quando a gente vê o fogo caindo do céu. Vá! Vá! Caiu o fogo. Tem sonoplastia. A gente vê isso também na presença de Deus. A gente se sente cheio do poder, porque tem dia que a gente está, meu Deus, estou pirado ali. Estou louco, motivado por Deus. Não é assim? Mas tem dia que a gente não está assim. Como foi declarado, hoje eu estou triste, hoje eu estou assim, ou triste, ou alegre, isso não me importa mais, eu vou estar na presença do Senhor. Chega de ficar oscilando, o mundo vai oscilar, as coisas vão oscilar, à minha volta, mas eu serei firme na rocha, que é Cristo Jesus. Esperar é o que nós não sabemos normalmente fazer. Eu sou um. Você é outro, provavelmente. Eu queria estar colocando uma música da espera. Porque às vezes tem alguns aqui que estão nessa fase. Esperando, esperando e não tem mais esperança no seu esperar. Para a gente escutar, você fica onde você está. Só não atrapalha quem está do teu lado. Você pode pôr? Sabe qual é a música? Qual é a música? Dá até show isso aqui. Essa. Porque às vezes você ainda não venceu. Espera! Confia nele. Senhor, eu te peço teu milagre sobre a vida das famílias, Deus. Woo-hoo! Só pra ti dizer. Onde está a tua esperança? Nada além. Não. Você está sozinho? Você está clamando e não recebe? Confia nele, não sai correndo não. Ele vem. Faz um milagre. Essa música é para você cantar. Teu choro não é em vão. Espera. Meu Deus. Da tua promessa, Senhor. Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor, Senhor, nada além da promessa, Senhor. Oh Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh Deus, o Espírito Santo de Deus nos toca realmente para que a gente possa ter esperança para a vida do outro. Que a gente possa se olhar e querer que você se dê bem, que eu me dê bem com as coisas do Senhor. Que a gente possa ter esperança que as famílias vão ser estruturadas com o amor de Deus. E que não vamos ser nós os que vamos ser glorificados por isso. Que o Senhor será glorificado por isso, porque a tua casa irá bem. A tua casa será salva. A tua casa será sedimentada na rocha, porque seus filhos vão ser salvos, porque você vai ser uma esposa idônea, porque você vai ser um marido que vai ser uma referência para tua esposa, para tua família, porque você vai aprender a amar do jeito que Deus quer que você ame. Chega de ficar como criança. Nós vamos ter essa maturidade. Firmes na rocha. A palavra rocha aparece 221 vezes no Antigo Testamento. E mais 22 vezes no Novo Testamento. Ela aparece se referindo à base perfeita e sólida para as nossas vidas, para a vida daqueles que creem em Deus e seu Filho Jesus Cristo. Como e de que forma buscamos estar firmes é o que refletimos pela luz da palavra de Deus durante todo esse período que nós ficamos falando em ficar firmes. Quais os fundamentos das nossas vidas? Quanto nós somos firmes nas coisas que são de Deus, quando nós nos deparamos com situações de perda, perdi um emprego, perdi um ente querido, perdi minha segurança no que tinha dentro da minha conta corrente, perdi minha segurança porque, aí você vai saber qual é o teu fundamento, firmes para poder a gente saber quando nós nos relacionamos com os nossos amigos, com perspectivas diferentes das nossas, firmes quando nós frequentamos escola, lemos alguns livros, revistas, jornais, ouvimos música, assistimos filmes, com visões convidativamente diferentes das nossas. Aí nós vamos saber como nós estamos firmes. Muitas vezes, queridos, nós achamos que estamos firmes e a gente escuta o canto da sereia e sai para lá. Ai, que canto lindo dessa sereia. Engano. Quando nós somos confrontados com os fundamentos sobre os quais estão as nossas vidas. O problema é que a nossa vida às vezes não está nos fundamentos que deveriam estar. Na rocha, em Deuteronômio 32:4, diz quem é a nossa rocha aqui, o meu Deus suprirá, não é esse? Deuteronômio 32:4, foi? O que que ele fala? Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto, Ele é. Depois você pode procurar, tem mais 220 agora, falando quem é essa rocha, e como ela se comporta. Em 2 Samuel 22:47, diz, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. É nele que a gente tem que colocar a nossa confiança, é ali que tem que estar o nosso coração e as coisas que nós vamos fazer, quando nós estamos cansados, quando nós estamos felizes. Ele vai nos ensinar a estarmos firmes na rocha, na alegria e na tristeza. Em Mateus 7, 24, 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e o quê? E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aonde está teu alicerce? Se você está dizendo que agora não estava em Cristo, e você vai começar agora, nós temos que entender que isso vai camada por camada. Não adianta você pegar e tentar pôr a última camada se você não pôs a primeira. Camada por camada. Querido, essa conversa de você ir para Deus e falar que você até crê, que é cristão e tudo mais, e isso aconteceu assim, ó, e você não teve dor, não teve nada, vai para o médico, você está doente. Isso não existe. Existe sim a transformação e o poder do Espírito Santo que vai lá, te toca e você fala, agora eu vou para Deus. E você vai começar a caminhada. Aí você vai. Crentes maduros para não envergonhar o Evangelho de Cristo. Eu ainda não estou bom, mas eu dei um passo. Agora eu dei mais um passo. Mais outro, e daqui a pouco a gente andou quilômetros e quilômetros, e aí você vai falar, eu sou um cristão, eu sou alguém que tem maturidade em Cristo para poder aprender a amar vidas, para poder salvar a minha vida perdendo ela por Cristo. É diferente, não é? Nós fomos convidados esse tempo tanto, todo, para alicerçar as nossas vidas na palavra de Cristo, camada sobre camada, para que estivéssemos firmes na rocha. Nós temos que ter a nossa expectativa aumentada, dia após dia, que essa é a salvação. O que é ficarmos firmes na rocha? Fora esses 24 itens que estão aí, que fala de ficar firmes numa série de coisas, uma série de situações, firmes na rocha, é você ser prudente. Fala para quem está do seu lado essa palavra, prudente. É isso. Mateus 7,24 fala exatamente isso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem o quê? Prudente. É prudente uma jovem, uma menina que vai casar, perceber que se ela começar a namorar com um rapaz, e eles só brigam, que esse relacionamento não está indo bem. É prudente repensar? É prudente falar com a sua mãe? Falar, mãe, o que a senhora acha? Pai, o que a senhora acha? É prudente? Muitas são enganadas porque falam assim, não, ele me ama, então é o seguinte, depois que a gente casar, vai dar tudo certo. Os casados sabem, é assim, ou depois que casa, você conhece o pior da vida do outro. Muitos casos falam assim, ai, maravilha, é mesmo, é de Deus, Deus criou. Mas quando a gente casa, a gente conhece o pior do outro, não o melhor. Não é assim, queridos? Prudente. Os meninos se encantam com as piriguetes. Eu não sei como pode ter saia tão curta, gente, e andar com ela. Apareceu no pessoal lá, não era uma saia curta, mas uma mulher que estava com uma saia tão justa que ela não conseguia andar. Tinha que fazer assim. Nós somos influenciados por moda, por um monte de coisa. E os meninos, às vezes, nunca se apaixonaram. Estão lá preocupados com videogame, com a escola, com bola, tal, tal. De repente, plá! Vem uma seta, um cupido no coração dele. de amor. E é aquela piriguete maravilhosa. E ele fica encantado com aquilo que atrai os olhos dele. E as outras que são as decentes, ficam com inveja daquelas que são as piriguetes. Porque eles estão com os olhos só para o que eles veem. Queridas e queridos jovens, o Senhor quer o melhor para a tua vida. Depois que a gente casa, se você está casado com a mulher mais maravilhosa do mundo, e ela for uma dessas que é chuta, que é laço, você não consegue ficar perto dela. Ela vira uma bruxa. Quantos homens hoje, amigos que eu conheço, casado com mulheres lindas, e não suportam ficar perto dela. Fica infeliz ele, fica infeliz ela. Quantas mulheres casam com toda a ilusão, com jugo desigual? Ele não crê na coisa que você crê. Como é que você vai casar? Hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu vou fazer outra coisa. Não vai bater nada com nada. Prudente devem ser os jovens em escutar Deus, escutar sua família. Prudentes devem ser os pais que vão orientar corretamente. Não erre. Eu e a Cléo oramos pela vida dos nossos filhos, para que colocasse junto a eles homens e mulheres que fossem tementes a Deus. E nós fomos muito felizes, mandaram um menino lindo para Taila. Mal que coisa mais linda de Deus. Nossa casa teve que ser exemplo para abrir a frente disso. Se o coração da minha filha não tivesse tomado por Deus em primeiro lugar, ela podia ter falado, não, tudo bem, nós vamos namorar, e a religião é uma coisa à parte, cada um tem o seu direito. É verdade, cada um tem o seu direito. Mas a conversa dela com o queridão foi assim, olha, minha vida é meio complicada, eu vou para a igreja. Ele também não é bobo, viu a princesa e falou o quê? Mas eu também posso ir. E começou a vir, e ele estranhou, você estranhou, mas você vai na igreja de sábado à noite? É. No domingo de manhã? É. No domingo à tarde? É. E dia de semana também eu vou. Nossa! Firme na espera, já é uma seleção natural, queridos. Se o cara está da pá virada, não aguenta. Tem que pagar o seu preço para saber se quer andar em santidade. Você acha que a pessoa resiste ficar na presença de Deus, recebendo a palavra, e aquilo incomodando, a pessoa pega e faz o quê? Me dá minha mochila aí que eu vou embora. Eu vou ficar aqui para ficar o cara falar que não pode trair? Eu vou ficar aqui para falar que eu não posso ser um mentiroso? E aquilo vai entrando na veia. Quem é esse pastor para ficar falando essas coisas para mim? Eu sou independente, eu tenho um Deus, personal God, ele fica lá na minha casa. As coisas que eu quero, eu falo com ele. Não preciso de igreja. Mentira. É mentira. Muito lindo de Deus. Eu só desisti de mandar ele para o Tibete, que ele ia fazer um curso de 4 anos lá antes de casar com ele. Deixamos para depois, né? Enquanto o ser humano pode errar, o Anderson pode cair. Mas uma coisa é certa, Deus falou ao meu coração que ele ia estar na presença de Deus, porque nós intercedemos pela vida da nossa filha, a família dele será salva, os filhos dele serão salvos, a família dele será alcançada pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo. Pelo menos todos que vieram já aceitaram Jesus. Primeiro passo, eu vou pôr eles num sim, queridos. Nós temos que entender que é bênção para as nossas vidas. Vocês entendem? Vocês querem isso para sua casa, para os seus filhos? Prudência. É cauteloso e sensato nós procurarmos estar prevenidos, se preparando para o dia a dia e para o dia da aflição. Porque um dia a gente tem aflição. Firmes em ouvir e praticar, que é o que fala ali. Alicerçar na rocha é colocar em prática as palavras que ouvimos de Cristo dia após dia. Praticando os seus ensinamentos, nós somos capacitados e aprendemos a estar firmes na rocha para entrar e para enfrentar as enxurradas da vida. Por que praticar é difícil, querido? Pergunta aí para quem está do teu lado. Por que fazer isso é difícil? Por quê? Porque praticar é difícil. É tão bonito a gente ver a poesia que mandam na internet e ainda põe as figuras. Eu também estou gostando disso. Você põe umas figuras bonitas e põe o dizer, aí fica lindo. Como é fácil ler aquilo. A gente lê, se emociona. Sai duas lágrimas. Pronto, acabou. Porque a hora que a gente vai pôr em prática é difícil. Praticar é mais complicado porque envolve trabalho. Fala para quem está do teu lado. Você é vagabundo? Pergunta para ele. Se você é, não responde não, para você não passar vergonha. Querido, tem que trabalhar para pôr em prática. Nós temos família que a gente está falando, ei, para de beber. Para de beber. Vocês não têm na igreja que nós estamos aqui um pastor que fica em cima do muro. Beber não é uma coisa que está escrito na Bíblia que precisa. Alguém precisa mais saber disso? Mas o beber transforma vidas para o mal. Influencia pais, filhos. Não pode. Porque faz o outro cair. Não está na Bíblia, mas está na cara. Que não pode. Os caras, querido, vai ter um monte de santo aqui, como são vocês, santificados pela pureza. Sabe o que você vai sentir? A pureza de santidade de Deus. Você vai falar, nossa, eu sou santo mesmo. Você é santo, você é pastor. Sem medo. As pessoas têm medo. Por quê? Por quê? Praticar dá trabalho, querido. Você tem que lutar contra você. Você tem que lutar contra a sua preguiça. Você tem que lutar contra a sua maldita vontade de querer ser você mais do que Deus. Praticar é difícil, é ou não é? Você vai vender teu barco? É assim. O cara vem para Cristo e tem um bar, meu. Não é mais fácil falar para ele, fica aqui, cara, está tudo bem, não vai ter problema nenhum. Não, está errado. Não dá. Toma um ministro, 4.700, toma aqui mais um álcool. Não. Não pode. Ah, não, mas tem igreja que deixa. Vai nela. Deus deu um outro propósito para cá. Deu um pastor pirado, meu. O cara fala isso, não vai encher a igreja, vai encher a igreja de homens e mulheres santas. Vocês. E vocês vão falar para os outros, nossa, eu tenho maior orgulho, cara, eu estou no corpo de Cristo, que não tem tanta igreja assim, não, não tem. Porque eu faço parte dela. Eu sou parte da santidade do corpo de Cristo. Eu luto, tem pessoas com defeito? Tem. Ainda estamos aprendendo, estamos, mas nós vamos ser santificados dia após dia. Dia após dia. Praticar é muito complicado. Precisa de esforço para estar na presença de Deus? Nossa, é? O que a Bíblia diz? Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado com força. E os que usam de força se apoderam dele. Você não está se esforçando? Esquece, meu. Esquece, abraça o demônio. Não, entende o que eu estou falando? Abraça o demônio, porque foi Paulo que disse, não fui eu não. Era Barnabé que estava se perdendo? Não lembro. Ele falou assim, eu estou com esse cara andando comigo, mas ele se encantou pelas coisas do mundo, eu vou entregar ele para Satanás. Eu amava essa fala, porque eu falava, meu, ele quer que o cara se exploda. Aí o Senhor falou, não, Camão. O que, que a gente deve fazer com as pessoas do mundo, Camão? Amar? Ele falou, é. Ele deixou ele ir para o mundo, porque nós vamos ter que amar mais. Até a pessoa ser constrangida e vir para a presença do Senhor. Você está entendendo? Ama. Fala de novo, deixa ela no mundo, ela não quer ficar. Então você deixa no mundo e ora. E ama. Até ela falar, meu, eu vou me firmar. Eu vou me firmar. Eu vou honrar Deus. Eu vou honrar as coisas da minha vida. Eu vou ajudar a minha família. Eu vou ser o homem da minha casa e vou direcionar. É por aqui o caminho. Não é o outro. Se tem uma coisa que o cara tem que ser firme, é no seu posicionamento com a sua família. A família precisa de direcionamento dos homens. Homens que sejam direcionados por Deus. E com força. Para quem foi dada essa ordem? Não foi para a mulher? Não foi para a mulher que o Senhor falou, toma aqui o jardim e toma conta dele. Deus deu para os homens essa função. Querido, se você acha que não está aguentando, você está meia boca, já pensou, passou o tempo, é tudo mentira. Porque agora é a hora. Deixa ele fazer, você vai ver o que Deus faz. Um strike na vida da gente. A gente larga tudo que é lixo, tudo que é coisas que a gente acha do nosso entendimento e começa a agir como um homem. Trabalhar. Ser só mero ouvinte. Não é possível. O texto de Tiago nos alerta que aquele que apenas ouve e não pratica é semelhante ao que se contempla no espelho. Pois somente se contempla. Por isso logo se esquece. Dessa forma, a exortação é para que tenhamos a capacidade de praticar aquilo que ouvimos. Pois somente dessa forma nós poderemos manter o que aprendemos. Pratica. Põe em prática. Vai perdendo medo e nós vamos chegar lá. Paulo declara que não basta conhecer a palavra, é preciso praticá-la. Que não basta pregar, é necessário trabalhar. Está declarando que deixar de trabalhar é um motivo para ser reprovado. Firmes na precaução. O segundo item é para que você possa ficar firme na rocha. E firme na rocha é não desobedecer a Deus. Gostei muito de uma ministração antes do pré-encontro com uma encontrista. Que falou que não conseguia escutar a voz de Deus. Ei, agora eu estou de um jeito que eu não sinto aí esse negócio, que às vezes eu estou no culto, me dá um negócio. Parece que derrama uma Shekinah sobre mim, eu fico ali naquele clima de atmosfera, é bacana. É quando a gente está no poder do Espírito, maravilhoso. Mas eu estou depois sozinho, quando eu vejo as coisas do mundo, eu fico louquinho pelas coisas do mundo, eu não escuto mais a voz de Deus. Nem sinto a presença, eu vou querer ler a Bíblia, não consigo. E aí? Eu só quero me garantir nas minhas coisas. Eu dei a fórmula mágica para ela. Porque o pessoal às vezes gosta de fórmula mágica. Qual que foi a fórmula mágica? Faz tudo ao contrário do que vem na tua cabeça. Porque assim, nós temos uma capacidade para enxergar e cumprir as coisas de Satanás inacreditável. Não pode fazer tal coisa. Eu vou lá e faço. Eu não escuto a voz de Deus, mas a voz do demônio, eu me deleito nela. Ai, que gostoso para não pecar. E não é só pecadinho de estimação, não, cara. É os pecadão. Ah, pecadão, vem cá. Eu gosto de você. Eu não escuto a voz de Deus, mas você. E abraça o pecado. Você não escuta a voz de Deus? Liga para mim. Eu vou te falar, eu sei te falar, não faça isso. Você está sendo enganado, você vai morrer. Não faça isso, você vai destruir a tua felicidade. Liga para um líder da igreja. Ai dele, se ele te der uma palavra que não esteja na palavra de Deus. Deus vai cobrar dele. Você não escuta a voz de Deus, querido? Faz ao contrário do que você está pensando. Ai, que vontade de me matar. Não se mata. Hoje eu não vou na célula. Vai para a célula. Hoje eu não vou fazer o discipulado. Vai para o discipulado. O quê? Que vontade de beber. Toma chá. Meu, resolve a parada, meu. Faz um chá de gengibre. Faz um crentão. Se vira. Tem um monte de receita agora na internet. Você pode se virar, querido, não deixa ele te enganar, não. Satanás é enganador, ele quer te enganar. Firmes em não desobedecer. Não construir a sua vida, a sua casa sobre areia. Não faz isso. Exercer a nossa vontade própria, a vontade humana, independente da vontade de Deus. Sabe o que é isso? É o pecado. Exercer a vontade humana, independente da vontade de Deus. Isso é pecado. Deus é construir sobre a areia? Não. É construir sobre a rocha. Querido, você conhece gente que mora em encosto de barranco? Encosto não é bom em lugar nenhum, querido. Eu estou te falando, a pessoa vai lá, você não pode construir a casa aqui, nesse morro que desce água, tem infiltração, os caras são geólogos, sabe a profundidade, rocha, vai cair, você vai morrer. Não faz a casa aqui. Sabe o que a gente escuta nas entrevistas na televisão? Não tem para onde ir. Vou ficar aqui. Você acha que eu não sei que dá trabalho? Você acha que eu não tenho misericórdia dessas vidas? Lógico. Mas querido, sai dali, meu. Tira a tua família dali. Sai daí do encosto. Fala para quem está do teu lado, tira esse encosto de você, meu. Tira esse encosto aí. Está entendendo? Faz as coisas que Deus está falando para fazer, não fica desobediente. Ah, mas eu gosto do encosto. Os alicerces humanos, é o entendimento humano, se refere àquele que se acha autossuficiente, ou fazendo a obra do seu jeito, e não do jeito que Deus manda. Lembra, às vezes a gente tem que pegar, alguém quer que você ora, que você tenha uma oração forte. Não, você é pastor, você tem uma oração forte. Quem tem oração forte? Nosso Deus. Eu sou Deus? Você é Deus? Quem é Deus? É o nosso Senhor. Ele socorre a mim, socorre a você. Lógico que nós vamos estar crescendo em maturidade, nós vamos poder estar falando, Senhor, escuta o meu clamor pela vida da pessoa, lógico que você pode fazer isso. Muda essa casa, essa família. Nós podemos fazer, mas temos que obedecer ao Senhor. Se alguém falar, sai da encosta, sai de lá. Dizer sim Senhor, e não obedecer, expressa insensatez e religiosidade. Aparência de servo de Jesus, mas não teve um encontro com Deus. O cara parece que é cristão, parece que é as coisas, mas não teve um encontro com Deus. É aquele que fica em oculto, sem abandonar o pecado. Nós estamos vendo aqui uma nova geração de pessoas que vão ser firmes em lutar contra os seus pecados internos. Aqueles que não aparecem para a sociedade. Eu vou me comprometer porque eu preciso fazer isso. Nós vamos fazer um kit aí, e eu vou dar, ou depois do pós-encontro, ou depois do sim, que vai vir um olhão. Fala para quem está do outro lado, um olhão. Enorme. E nós vamos pôr assim na parede do quarto de vocês, e vai ter um olho. Quando você for lá para aquele quarto, que é o teu quarto, vai ter um olhão te olhando. Você vai tentar fazer a coisa errada, aquele olhão está assim, ó. Um desenho de um olho bem grande, para a gente saber assim, quando... A gente sabe se a gente é cristão quando a gente está sozinho. O que, que você está olhando? E vai lá pegar você e fala, para de pensar nisso. Volta para cá. Anota aí para mim pôr um olhão no kit. Firmes, último. Firmes na rocha é colher os resultados práticos da obediência. Firme na rocha, você vai colher o resultado. Você colheu de esperar? E se você não espera? Não, eu sou jovem, não quero saber disso. E se ela fala uma coisa para ele, que é o namorado e tal e tudo mais, fala, não, não vamos fazer o curso de noivo. A gente sabe como se virar. Por ter ficado firme, colhe coisas. Tem resultado. Nós amamos bons resultados. Se não ficar firme, como consegue colher? Se você é frouxo, como que vai ser? A coisa está começando a caminhar. A pessoa... Meu, você não ia conseguir? Você não declarou Deus como sendo seu Senhor e Salvador? E aí? Como que faz? Ser permissivo. Pode, mas não pode, mas tudo bem, algumas coisas pode, não pode. Meu, não dá. Hoje em dia, todos nós queremos fazer tudo apressadamente. Tem um alerta nisso. Às vezes os resultados podem demorar porque para mudarmos necessitamos passar um tempo de dor para sermos transformados. Por isso é importante esse alerta. Não pegue atalhos. Quem já pegou atalho com GPS aqui? Ai meu Deus, eu toda vez lembro que eu fui para Sorocaba. Tinha que entrar, peguei atalho errado. Coisa horrível. Ah, não, eu vou pegar atalho porque eu vou chegar mais rápido. Eu estou correndo do quê? A gente vai seguir, às vezes, determinadas coisas que são do mundo e ele te joga dentro de uns buracos que você nem sabe onde você caiu. Foi enganado. A conversa com Cristo é o seguinte, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém chega lá no Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vai chegar no Pai se não for através de mim. Mas, cara, eu sou muito apaixonado por Buda. Ele tem um corpão, eu gosto dele. Tem uns elefantes que você tem que virar de bunda pra... Não pode falar bunda. De nádegas flácidas virado para a porta. O cara acha que o elefante vai salvar ele, gente. Deus está falando, só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. O que você quer crer? Alerta, não pegue atalho. Agora vamos para o que a gente vai colher. Colha a sua transformação. Existe um caráter ideal para a nossa vida. O teu caráter é formado por decisões, pensamentos, um monte de coisa que a gente vai fazendo. Como, pergunta aí, como que é o teu caráter? Pergunta para quem está do teu lado. Que caráter que é o teu? Meia boca, sabe assim, tem coisas que você tem. Como é seu caráter? Ah, já fui muito torto. Isso é passado, isso é o velho homem. Eu estou falando do novo homem. O homem transformado. Você, se ficar na presença, se ficar na rocha, você vai colher a sua transformação. Existe um caráter ideal a ser alcançado. Os ensinos de Jesus atingem diretamente o caráter. Diretamente. Tem hora que quando eu fui me olhar, eu falei, não é possível que eu pense essa nojeira. Não é possível que eu penso isso. Você entende o que eu estou falando? Querido, se tem uma coisa suja, são os nossos pensamentos. Não são todos, eu já sei. Mas pela graça de Deus, nós não conseguimos ler o que o outro está pensando. Fala para mim se é verdade ou não. Você já imaginou? Você está em determinadas pessoas, a pessoa falando com você, e você lê o que ela está pensando? Meu, estava todo mundo morto, gente. O quê? Você está pensando isso de mim? E vai para cima da pessoa. Briga, discute. Deus não permitiu. Se nós ficarmos na presença dele, vai colher a sua transformação para um caráter ideal. Os ensinamentos de Jesus atingem diretamente o caráter, transformando. Você vai colher frutos das promessas de Deus. Fica na rocha. Obedeça e confie. E ele fará a obra. Colha ser o reflexo da imagem de Deus na vida das pessoas. De você. Estava falando para algumas pessoas, que as pessoas estão olhando para elas e estão falando, nossa, eu estou vendo mudança, tem alguma coisa de Deus em você. Nós falamos hoje no pré-encontro e a pessoa não falou nada. Eu falei, Senhor, eu fico falando o tempo inteiro e ninguém fala nada de mim. A pessoa não falou nada e o Senhor está falando que ela é uma bênção. As pessoas vêm falar, poder do Espírito Santo. O que você vai fazer com isso? Tocar mais vidas? Influenciar? Colher uma identidade que é ser semelhante a Deus? Porque para isso ele nos criou. Você já tinha esquecido? Essa é sua identidade, ser semelhante a Deus. Colher uma personalidade com domínio próprio. Quem precisa de domínio próprio aqui? Só para saber. Isso. É, fica firme, você vai colher domínio próprio. Você tem uma personalidade que... Nossa! Tenha um sabor agradável, fazendo vida se tornar, a vida se tornar boa. Muitos vivem uma vida amarga, pois não são esse sal ensinado por Jesus, que fala para ser sal e luz. Não sabem perdoar, não entendem as leis de Deus, não buscam o conhecimento, são preocupados com ressentimentos vãos. Ou seja, vou traduzir, vive em treva. Acontece um probleminha, não larga dele. Vive sem perdoar. Colha o seu prevalecer. Assim é a luz diante das trevas. Mas eu vou pedir para você ficar em pé agora. Hoje a gente podia ficar ministrando bastante tempo, não podia? Queria deixar todo mundo falar hoje. Seria maravilhoso. Firme-se na rocha. Queria que você declarasse que Deus é sua rocha. Você pode declarar comigo? Deus é minha rocha. Oh, Senhor. Eu quero estar orando com vocês para que vocês possam querer estar sendo firmados nessa rocha que é Cristo Jesus. Mais que a sua própria vida. Difícil, hein? Que você possa elevar a tua voz a Ele. Não deixa a presença do Espírito Santo sair de perto de você agora. Para você poder estar recebendo do Senhor. Que você possa estar olhando para os olhos, com seus olhos, para cima, e na tua dúvida, para quem que você deve clamar, você tenha esperança e peça para Deus estar te resgatando do teu egoísmo, da tua arrogância. Que você possa se transportar agora entre montes, entre vales, para onde for a presença de Deus, você leva o teu pensamento junto. Firma a sua vida nessa rocha que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus e que é o Espírito Santo. Ele é o nosso Salvador. Não olha para o lado, tá? Não precisa atrapalhar quem está do teu lado. Olha para o Senhor. Diz que Ele é o teu amado. E que ninguém nunca vai separar ele de ti. Você pode pôr? Dá para pôr? Espetacular, hein? Oh Deus, rocha minha. Eu amo Deus. Rocha minha. Eu amo Deus. Eu te desejo. Diz com teu coração isso para ele, que você deseja ele. Escuta, Senhor. Para quem me reclama. Minha esperança pode me desgastar. Vou seguindo, te seguindo. Onde está a sua vida? Onde está firmada a sua vida? Oh! Para os lados, vou seguir junto. Meu amado, ninguém nunca, nunca, ninguém nunca vai te separar do amor de Deus, nem tribulação, nem espada, nada. Oh Deus, fala isso para ele. Mais, mais de Deus, mais na nossa vida. Vem me ouvir, Senhor. Minha esperança. Por onde for, serve ao Senhor. Está firmada onde? E meu Salvador. Não. Não, chega de olhar para os lados. Oh Senhor. Ninguém nunca. Chega de mentira. Chega de engano. Oh! Chega. Segue ao Senhor. Ah. Sim. e meu Salvador. Chega! Chega de influência errada. Chega! Vai me separar de ti. Ergue as suas mãos. Fala isso para o Senhor. Fecha teus olhos. Não. Não pode. Busca a presença. Olha para o Senhor. Oh Deus. Canta lá, xerabá. Ora, canta lá, xerabá, queira lá. Oh. Oh. Sá, canta lá, xerabá. Ora, canta lá, xerabá. Oh. Espírito Santo de Deus. Xala. Ah, canta lá, xerabá. Oh. Quebra toda a incredulidade do teu coração. Quebra toda a incredulidade da tua mente. Quebra! Em nome de Jesus. Vê o poder e o amor de Deus na tua vida. Recebe a Ele. Recebe a Ele. Espírito Santo de Deus. Quebra todo espírito de murmuração. Lança fora toda mentira. Ora, canta lá, xerabá, canta lá, xerabá. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ora, quem? Eu vou seguindo. Te servindo, Senhor. Ah. Está firmada em quem? Em ti. Declara isso para Ele. Canta para o Senhor. Eu não olho. Põe para fora isso do teu coração. Ah, Deus. Ninguém nunca. É isso, ninguém nunca vai te separar do amor de Deus. Isso é promessa dele para a tua vida. Ninguém nunca. Oh Senhor. Assim, assim, querido, é a luz diante das trevas. Nunca a escuridão será capaz de apagar uma vela. Mas uma pequena vela acesa pode ser vista a quilômetros numa noite escura. Colha a revelação. A luz mostra o que estava oculto pela escuridão. Dessa forma, aqueles que são luz acabam por revelar, pela simples presença, onde está o erro e qual é a vontade de Deus. Amém? Fala para quem está do teu lado, você brilha na presença de Deus. Amém? Senhor Deus, eu quero o Senhor estar abençoando a tua igreja, abençoando o Senhor, cada uma das vidas aqui. Que o Senhor possa estar acompanhando, abraçando a cada um com o poder do Teu Espírito Santo que acompanha cada um de nós. Recebe para a tua vida uma semana de bênção, uma semana especial, para que a gente possa estar restaurado na próxima semana aqui em nome de Jesus. Amém? Você dá uma salva de palmas ao Senhor. Por favor, você que nos visita pela primeira vez, nós temos uma lembrança para entregar para vocês. Vocês vão ser encaminhados na salinha. É uma conversinha rápida de uma hora e meia. Vai brincadeira. É só para te agradecer e a gente libera, tá bom? Deixa um abraço aí para quem está do teu lado, tá bom? Saudade.